maldita hora que eu fui alvejado nas costas. Minha vista escureceu um pouco à frente da giratória. Me lembro ainda da Paraty na esquina, da troca de tiro, da bala que acertou minha espinha. Ainda deu tempo de matar dois polícia, mas quando eu fui correr as minhas pernas já não obedecia. Caí no chão trocando com as duas Glock. Da força que eu tinha com uma das mãos, joguei o malote em direção aos mano que saiu trocando. A última coisa que eu ouvi foi o pneu cantando. Fiquei no chão sem conseguir me mover, não conseguia falar, muito menos se mexer. O bandido praticou uma série de assaltos enquanto fugia com um revólver em punho. Encontrou um policial civil, o zelador atirou, mas levou a pior. Ele ficou baleado, teve que ser socorrido com urgência. Quem mostra é a repórter. Cheguei na UTI em coma profundo. No peito, no corpo, tinha uma pá de furo. Depois de vários dias consegui abrir o olho, mas quando eu fui mover só mexi a cabeça e o pescoço. Não me lembrava de absolutamente nada, não conseguia falar, somente sussurrava. Mas quando vi minha mãe, lembrei lá de casa, voltou minha memória, recordei das pegadas. Pelo amor de Deus, eu não posso, meu filho me vizinha, aquela covarde que aquele homem fez, meu filho não. Foi assim, João, nunca paguei de chefão. Só que na quadrilha eu era um monstrão, apetitoso em linha de frente nas pegadas. O mapa da fita era eu quem elaborava, sempre de preto, eu as Glock, uma em cada mão no prolongador 29, mais um na agulha somando 30, 60 tiro em duas mãos, dá pra trocar com polícia. E meus comparsas que sempre vinham de traca, arsenal pesado era só as automática, carro turbinado e o piloto de óculos preto, na contenção de 45 no carreto. Mas um piscar de olhos eu vi um flash, senti os tiros, era o vigia de 357. Logo em seguida caí, desmaiei, já nem sei que dia é hoje do mês, mas sei que quase perdi minha família e ninguém veio doar sangue da minha quadrilha. Mas sei, quase perdi minha família e ninguém veio doar sangue da minha quadrilha.